seguir a Jesus. Ser um pescador de homens, transportando-os para a luz. Andarei, andarei no mundo anunciando. Contarei, contarei que o Senhor está voltando. Neste barco desta vida, navegando eu estou, em busca de almas perdidas, pra levar ao meu Senhor. Andarei, andarei no mundo anunciando. Contarei, contarei que o Senhor está voltando. Lançarei as minhas redes onde o Senhor mandar, porque neste mar de trevas almas são de se salvar. Andarei, andarei no mundo anunciando. Contarei, contarei que o Senhor está voltando. Foi por isso, meu amigo, que Jesus me salvou, porque a ele dei ouvidos, transformado hoje estou. Andarei, andarei no mundo anunciando. Contarei, contarei que o Senhor está voltando. Andarei.